Something worth trying for. Lover, since you've chosen this school fool, there's a rock in my heart that can't be broken. Now there's 1 inch of heaven that is open for me. As I walk down Jamaica Street with rain in my eyes, all across the cold dark water, waiting to see, waiting to see the sunrise. In love, oh, I'm in deep. lips, the helpless heart just can't resist their power. You know you got a hold of me. You know you got me where I want to be. 'Cause love. Ich will nur nicht twisten, Twist ja, der ist okay. agora, na sua antena web, Ouro e Platina. Thank you. luas vagando sobre o mar. Onde achar e meus olhos já cansados, novo céu, novo amor, novo mar. Sucessos de ouro e platina é aqui, né? E não é, é aqui, né? Um dia largo tudo e vou morar na Disneylândia. Mas vira um bicho. chupando o beijo do teu pescoço. Sanduíche sobrenatural. Eu cuido de meu jeito, uso creme.